Viajamos agora do Minho ao Algarve. Passamos pelas ilhas, pelo litoral e pelo interior de Portugal. Corremos musicalmente Portugal de Les a Les, na voz de Diamantino Teixeira. Olá para todos, boa noite, sejam bem-vindos à emissão 14 do Portugal de Les a Les. Emissão referente a quarta-feira, hoje 11 de maio, ano de 2011. Eu sou o Diamantino Teixeira e na sua companhia, bem juntinhos, vamos então percorrer Portugal de Les a Les, isto claro, musicalmente falando. E por falar em música, honras de abertura nesta emissão de hoje para os Terra a Terra. Álbum pelo toque da viola, a faixa com o mesmo nome. Depois, ainda com a música tradicional portuguesa, os Mai Moço, quadras ao gosto popular. Venha então daí, até bem perto das 23 horas, está na sua rádio. É claro, é Antena Web. Esta é a emissão de quarta-feira do Portugal de Les a Les. Mas a que graça que vem?

na nossa companhia. Senhora, dizem que ela tem um outro outro alguém. Oh, Senhora, com teu manto alivia o meu penar. Senhora, com a tua luz faz meu amor voltar. Agora, como era quando a gente disse sim. Senhora, faz com que ele tenha só olhos para mim. Senhora, com o teu imaculado coração. Senhora, ilumina os passos da minha paixão. Agora, para meus braços e para ela ser só minha, como já foi. Senhora, interceda a Deus por nós os dois. Senhora, agradeço por ouvir nossa oração. Senhora, por nos pôr de novo juntos mão na mão. Agora já nenhum de nós padece dessa dor. Senhora, agradeço por salvares o nosso amor. Senhora, para sempre rezarei ao teu altar. Senhora, toda a vida muitas graças te vou dar. Maria, é pelo teu milagre que hoje estamos juntos e não findou. Senhora, e este grande amor que Deus Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Estás no horizonte de outro amor, vivendo ao sabor da felicidade. Estás noutros domínios de paixão, noutro coração que agora te invade. E eu aqui estou, mesmo assim à espera de te ver. Sei que é impossível, mas vai ser meu destino até que o mundo acabe. Espero por ti enquanto o arco-íris tiver cor, enquanto o astro-rei fizer calor e os rios se namorem pelo mar. Espero por ti enquanto o vento norte for para o sul, enquanto a Via Láctea tiver luz e o sol seja o amante do luar. Espero por ti. Estás no hemisfério de outro mar e jamais voltar. É a tua verdade. Estás no paraíso de outro céu. O passado morreu,

pensei não sair, mas onde é que eu hei de ir com este calor? O que é que eu hei de fazer para não ter que te ver com o teu novo amor? Ver-te-ei com certeza, mas eu peço à tristeza um pouco de controle. E pelo sim, pelo não, eu vou ter sempre à mão os meus óculos de sol que levo para chorar, sem ninguém ver, para não dar a perceber, para ocultar o meu sofrer. Pois eu sei que tenho de encontrar, talvez deitado à beira-mar, com outro ao lado, e eu vou passar a tarde a chorar. Vou chorar, vou sofrer, vou chorar. Olhar sereno, raiando pela manhã, desceio dormir pequeno, um coletinho de lá. Menina cheirando a fel, casado com outro lá. Menina cheirando a fel, casado com outro lá. Menina que no caminho vais pisando por usura, traz os olhos unidos, todo em penas de ternura. Menina de andar dali, com um ribeiro à cintura. Menina de andar de lins, com um ribeiro à cintura. Menina da saia aos folhos, quem na vez fica lavado. Água da sede dos olhos, pão que não foi amassado. Menina do riso aos molhos, minha saída de pinheiro. Menina da saia aos folhos, ao fazer-me sem cantar. Corpo inteiro com tranças de madrugada, que se levanta primeiro do que a terra alvoroçada. Menina de corpo inteiro com tranças de madrugada. Menina de corpo inteiro com tranças de madrugada. Menina da saia aos folhos, quem na vez fica lavar. Água da sede dos olhos, pão que não foi amassado. Menina de fato novo, ave maria da terra. Rosa brava, rosa fofo, brisa do alto da serra. Rosa brava, rosa fofo, brisa do alto da serra. Rosa brava, rosa fofo, brisa do alto da serra. Rosa brava. Estivemos com as vozes de Lenita Gentil. Eles foram tão longe, ainda Paco Bandeira, ao Jostrel, e por último, Natércia Barreto, Óculos do Sol, e também a voz de Tonisha, Menina do Alto da Serra. Calmamente, vamos prosseguir nesta emissão de hoje do Portugal de Les a Les, agora para ouvir José Malhoa, o tema Perdoa-me. Depois, José Cid, Verdes Trigais em Flores. Venha daí connosco, até bem perto das 23 horas, esta é a emissão 14 do Portugal, de Les a Les. abrir em flor e as desfolhadas pelo São João com mil fogueiras de amor. Se tem Estivemos então com José Malhoa, o tema Perdoa-me, e ainda José Cid, Verdes Trigais em Flores. Vamos de saída para um curto intervalo, não sem antes de lhe deixar aqui os últimos três temas desta primeira parte. Para finalizar então a primeira parte da emissão de hoje, as vozes de Miguel e André, dois homens e uma mulher. Depois, Nel Silva e Cristiana, Diz-me Diante Dela. E, por último, álbum de recordações, as vozes de Toy e Ana. Não saia do seu lugar, nós voltamos, então, depois de um pequeníssimo intervalo. Fique por aí, está, é claro, na companhia da sua Rádio Antena Web. Estamos em www.radioantenaweb.info. É só entrar, dar uma voltinha pela nossa página, escolher os programas da sua preferência e, se assim desejar, guardá-los para ouvir mais tarde. Então, vamos à música. Deixo-lhe ficar os últimos três temas da primeira parte desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Então, até já. Ando tão apaixonado por uns olhos lindos, estou disposto a fazer tudo para não os perder. Luto contra quem vier amigo ou inimigo. Quem quiser roubar meu sonho tem de me vencer. Eu também ando tão louco pelos mesmos olhos, e por acaso também quero com eles ficar. Estou disposto como tu a enfrentar o mundo para ter esse amor. Eu sou capaz de tudo, quem irá ganhar? Eu pensei dela, pois ninguém mais pode crê-la como meu coração quer. Eu também sei o mesmo falta ela, escolher o fim da novela. Mais uma mulher. Ando tão apaixonado por uns olhos lindos, estou disposto a fazer tudo para não os perder. Luto contra quem vier amigo ou inimigo. Quem quiser roubar meu sonho tem de me vencer. Eu também ando tão louco pelos mesmos olhos, caso também quero com eles ficar. Estou disposto como tu a enfrentar o mundo para ter esse amor. Eu sou capaz de tudo, quem irá ganhar? Eu bem sei que vou ter o amor dela, pois ninguém mais pode crer. Eu também sei o mesmo falta ela, escolher o fim da novela. Dois homens, uma mulher. Crê-la

Na Antena Web, todos os dias, de segunda a sexta, pelas 16 horas, há um novo enigma, um novo caso a resolver. Teatro de Mistério, de segunda a sexta, pelas 16 horas, aqui na sua Antena Web. Olá, eu sou o Vítor Ferreira e estou aqui todas as sextas-feiras com o Top 3. Os maiores artistas e bandas de sempre em dose tripla na tua rádio. Se queres ouvir 3 músicas seguidinhas do teu artista favorito, envia já a tua sugestão para geral.radioantenaweb@gmail.com. Não esqueças, geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à tua espera no Top 3. Falta de energia em pleno sábado à tarde? Sim, então é porque ainda não ouviu o Pop and Dance, um programa cheio de ritmo e boa disposição. Sou eu mesma quem lhe diz. Todos os sábados trago-vos Pop and Dance durante 90 minutos e depois vamos ver a quem é que falta energia. Pop and Dance, todos os sábados comigo, aqui na Antena Web. Olá para todos, boa noite, sejam bem-vindos agora para a segunda parte desta emissão de hoje do Portugal de Leslie's. Quarta-feira, 11 de maio, ano de 2011. Eu sou o Diamantino Teixeira e até bem perto das 23 horas vou continuar a fazer-lhe companhia e a percorrer consigo Portugal de Leslie's. No entanto, agora tenho para lhe fazer um convite. Veja lá se reconhece esta voz. Se só tinta tu és dela, se só chuvas ou mar... É claro que sim. Chama-se Daniela Varela, é vocalista dos Flor de Lis. É também a próxima convidada de Carlos Bonaparte em Tempo de Antena, na próxima sexta-feira, às 17 horas. Todas as Ruas do Amor é o tema que estamos já a ouvir em fundo. Daniela Varela é a próxima convidada então de Carlos Bonaparte em Tempo de Antena na próxima sexta-feira às 17 horas. Os Flor de Lis e este tema que estamos já a ouvir em fundo e que vamos também ouvir já na íntegra chama-se Todas as Ruas do Amor. Depois vamos ficar também com a voz de... com um momento de fado e as vozes de... Maria da Fé, até que a voz mudou. Ainda Cátia Guerreiro. Mariquinhas vai à fonte. E também a voz de Carlos do Carmo, o Homem das Castanhas. Mas para já vamos ouvir na íntegra, então, este tema dos Flor de Lis. A voz de Daniela Varela é a próxima convidada que vai estar à conversa no Tempo de Antena de Carlos Bonaparte, na próxima sexta-feira, às 17 horas. Vamos então ouvir este tema na íntegra, Todas as Ruas do Amor. Dela, se são chuvas amarela, se são salas branca areia, se são maras maré cheia, se são céus do verão, se são estrelas de cantar, se são noites nos pela, se são dias o luar. Profundo, sou um todo instante, corpo dado em jeito amado. chuvas aguarela, se são salas branca areia, se são maras maré cheia, se são céus do verão, se são estrelas de candela, se são noites de luz para ela, se são dias ou desengana o coração. Amor é vento que chega ao coração.

Musicalmente, por aqui passaram as vozes de Lena D'Água, Sempre Que o Amor Me Quiser, ainda Paulo Gonzo, Falamos. Depois, e por último, os Madre Deus, Haja o que Houver. Vamos continuar nesta emissão de hoje, emissão de quarta-feira, 11 de maio, para ouvir Afonsinhos do Condado, Salsa das Amoreiras. Depois, GNR, o tema Dunas. Seu francês. La salsa de amoreiras, que rica para bailar. La salsa de amoreiras, que rica para brincar. Para ser diferente de la cabeza también hay que cuidar. Psicanalista es un guapo de tarar. La salsa de amoreras, qué rica para bailar. La salsa de amoreras, qué rica para duplicar. Pensamentos lavados.

pegada no peito, onde a dor aperta. Ai, o meu filho chora. Eu não chego ao mar, só nos seus olhos posso naufragar. Mas no vento morno que vem do mar, a lua ainda chama pra gente dançar. A lua ainda dança pra gente cantar, pra gente cantar. Mas no vento Então mesmo o final desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Espero que este passeio musical tenha sido do seu inteiro agrado. Pelo menos eu fiz com que isso fosse uma realidade. Chegamos assim então ao final da emissão 14 do Portugal de Les a Les, que mais uma vez contou com a seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Resta-me desejar-vos a continuação de uma ótima noite de quarta-feira, um bom resto de semana e dizer-lhe que para a próxima quarta-feira aqui estaremos, se Deus quiser, para mais uma emissão. Vamos terminar calmamente esta emissão de hoje com os Perfume e o tema Intervalo. Ficamos então em intervalo até à próxima quarta-feira. Até lá, que tudo de bom lhe aconteça. A continuação de uma excelente noite. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.